sinal para pouso. 90. Chegue o trem, pouso autorizado, Fênix 06. 160 graus, 10 nós. Autorizado, pouso, Fênix 06. Reporta na papá para ingresso, lógico, apagou. Oi, bom dia, Lima Kilo Zulu. É Lima Kilo Zulu, continua em aproximação, aguarda na autorização de pouso. Zulu. Autorizado de ingresso, aguarda pronto, sendo inserido com a gente, apagou. Fênix 06, solo 59, libera a esquerda, taxiway hotel ao estacionar, frequência livre. Esquerda, taxiway hotel, Lima, pode visitar. Zulu Tráfico Salvador, Senhora Pinha 2, Fono 3, está na posição 08 para Galeão 3.0. Senhora Pinha 2, Fono 3, autorizado Galeão 3.0 para November 8, 5, 7, decola, Fono 0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Irumi, controle Salvador, 120, decimal 8, transponder 5001. Senhora Pinha 2, Fono 3, autorizado Galeão 3.0, decola da 120, primeira curva à direita da Elisa e o Sander November 857, 120, decimal 8 ao controle, 5001 transponder. Sim, mas correto, sem pronto. Vento no 50 graus, 109. Solo no 790, perfeccionamento no 12. Solo 790, remoto no 2, autorizado, chame táxi. Autorizado, remoto no táxi, 790. Abatendo Lima Kilo Zulu, Solo 02, libera a próxima, direita via Eco. Olivia 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, bom dia. Paulo, bom dia, Lima Kilo Zulu, Lisão Notaro. Marquinhos Zulu, até a parte 3, 35. 1962, 7 para encontro frisado no 50 grau 09. Embaixada Granada, Lisão, Pouso, 962. Por gentileza, confirma o vento, 962. 150 grau 089. Decolado 03, controle 20, 3935. Controle Salvador, papapá, Mike, Filhote Romeu. Controle Salvador, cordial, bom dia, Romeu, até o Yankee. Romeu, até o Yankee. Tô com aeronave da Azul, 10 milhas fora, porém tá com a velocidade um pouco alta. Mantenha o presente setor com espera pela esquerda, guarde final no 7. Faça um 360 longo. Que não precisará fazer o segundo. Pela esquerda, pode reinterceptar no final no 7. Afirmativo, meu comando. Vai fazer um 360 cumprido. Controle Salvador, é o papapá, mais direto com meu. O 962, solo 05, libera a direita, chame solo. 1, 2, 1, decimal 1. Direita 2, 1, 1, gol 9, 2. 9 e 8, copia B, 3 horas e 30, alterando do Natal. O 790. Parte principal, taxa Índia, ponto 0090, ponto 1895, quem negar 1020. Parte principal, 0.0, 295, 0120, 790. Então, à esquerda, taco pequeno corte, mantendo espera em torno de 1.000 a 1.500 pés, afastado em torno de 4 milhas. Livre pouso, 150 com 10. interceptá-la no 719, Rota Yankee. Qual era a nave da Azul em aproximação? 7 final no 7 cruzado, Yankee. Reporte na curta final, aguardando autorização para o pouso. Bota na curta, visão para a nave aproximando. Boa tarde, no 790 ponto espera da 10. 1790, alinhar e manter. É, e manter no 0, 790. Roteiro, Romeu, Hotel Yankee, pista no 0. Correção, pista 17. Pouso autorizado, vento 1,60 graus, 109. Romeu, Hotel Yankee, ciente, está embaixado, travado. Azul 4082, no solo 09, libera a pista à direita via Foxtrot, chame solo, frequência 121, decimal 1. Libera via Foxtrot, direita, solo 21, azul 4082. Solo Salvador, azul 4082, liberou via Foxtrot. Alfa Juliette 82, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, confirma? Confirmo, Alfa Juliette 01. Confirmando, eu estou 3895 no portão 2, aguarde push. Está aguardando, 3895. Papatango, Romeu, Hotel Yankee, no solo 10, local de estacionamento. Aí, ataque aéreo 180, autorizando, reporte, livrando pista 17 via Romeu. Azul no gol, 1790, decolado aos 11, controle 120, decimal 8, boa viagem. Uno 790, copia 2. Boa noite, tem a carta social, pronto? Como autorização para Maceió? 1864, Maceió autorizado, nível 350, aperto Luno 7, decola pista 10, primeira curva esquerda, Puca, Jão, Maracaju, controle Salvador 120, decimal 8, corrigindo, controle Salvador 1119, decimal 35, transponder 5520. 3520, 0, Zulu 17. Pucajã, Maracaju, curva esquerda. 119.35 é o controle, 5520 é o transpondo, igual no 864. Boa noite, 64, confirme nível, 350. 350, aqui. 864, procedimento correto, chame pronto. Vou chamar quando pronto. Doutor 95, olhando com a equipe de escola, assim que o Embraer parquear no posto 01, autorizado, puxa, chame táxi. Bem, assim que o Embraer parquear no 01, vai iniciar o serviço. 2 1 6 no solo 1 5, direita, via taxiway Foxtrot, chama o solo, frequência 1 2 1, decimal 1. Foxtrot 2 1 1, tá 3, 2 1 6. Solo, bom dia, tá 3 2 1 6 de Bruno. Tá 3 2 1 6, tá autorizado, via taxiway Alfa, mantém a posição hoje até que Juliette. Alfa Materaço da Juliette, tá 3, 2, 1, 6. Solo 864, procura estacionamento no 11. 864, portão 1, 1, autorizado, chame táxi. Vai chamar, 864. Alfa 3295, 229, aborda 350. Confirma a alternativa? Confirma, Serra Belo, Jack Fox. Alfa 3295, à direita, via Tech Train, via ponto de 0090, chame torre 118, zona 5, negar na 09. Direita, 076, tráfego avistado, check 3 de pouso, vento 150 graus, 12. 12 nós, ajuste de altímetro 09, pouso autorizado, 10. 10.99 altímetro, estou aguardando para check de trem. Azul 4076. Acho que travou, azul 4076. Azul 4076, vento 150 graus, 129. Repouso 10, azul 4076. Autoridade táxi, a parte principal, transferência, 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Você já está na torre nova? Negativo, sem previsão. Tá bom, obrigado. Salvador Cordial, bom dia, está passando o Lota BR. Romeu Tayang. Romeu Tayang, está na descarta para Salvador Tayang, Thiago Lima. Está presente, foi isso que você falou. Horário do plano. Pista 2-0. 1-5-2-0. 1-5-3-0. 1-5-3-0, não copia destino. Tiago Lima, Tairu. Utilizado o meu tanque para ser o novembro de Charlie Lima, Cairu, no meu pé. Recola a pista no 7, primeira curva direita, cruzar a Xé. Controle de Salvador 120 decimal, corrigindo 19 decimal 35. Transponda 0117. 0117. Afirmo. Afirma aqui, acorda no 7, curva direita, mantendo no meu pé, correndo a Xé. Só passando o meu tanque, será 0137. 0117. 0117, 7235 a torre, confirme parte PAV. Parte da base com 04 PAV. Na bata 04, POB, acionamento CAC, torre 11895. 11895. 7, chama, aquilo delta. Bruno 7, chama na curta, checando o trem de pouso, aquilo delta. Camarada na curta, com o trem de pouso checado, vê aquilo delta. Tram 3895 autorizado, alinhar e manter, pistão 0. Ali, mantendo a 0, 3895. Salvador, voo 2067, passagem. 2067, pronto, cópia. Pronto. 2067, autorizado, Guarulhos, nível 360, outros voos 10, decola pistão no 0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Controle Salvador, 120, decimal, conjunto 119, decimal 35, aguarde para o transponder, pode cotejar. Direita via eco, chame solo, frequência 121, decimal 1. Direita via eco, 121, solo azul, 4076, obrigado. Oi, Salvador, boa tarde, Papatango, Romeu Tenhaque. Boa tarde, Papatango, Romeu Tenhaque, acionamento autorizado, táxi até o ponto de espera da táxi aí, Romeu, aguardando para ingresso, tá, final no 7, para pouso. Afirmativo, já acionou e vai deixar táxi para espera. 3895, decolagem autorizada, vento 150 graus, 12 nosso, ajuste no 019. Livre decolagem, 19 para isso. Tô em 864, pode estar pronto. Gol no 864, após o 21, aliar e manter. Autorizado, aliar e manter, pistão 0. Prova ADS, está querendo qual pode esperar, não, Sérgio? Gente, até o ponto de espera da taxa Romeu, mantendo a posição. Romeu tem aí. Negativo, mantendo a posição. Vitor Kilo Delta, chega o trem, no 7, pouso autorizado, vento 150 graus, 109. Vitor Kilo Delta. Trem baixo travado, pouso autorizado, 107, Vitor Kilo Delta. Decolado 2-5, controle, frequência 1-1-9, decimal 35, boa viagem. Zona 3-5, Tram 3-8-9-5. Decolagem autorizado, pista no zero, vento 150 graus, 109, ajuste no zero, 19. Iniciando decolagem, gol 1864. Autorizado via parte principal, taxi Índia, ponto de espera, dono 0, chame torre 118, decimal 95, QNH 1019. Taxi Índia, 2895, espera, 6219, bom dia. Bom dia. Azul 4076, passagem a Avianca, livrando pátio, após o mesmo ingresso, portão 09. Gente, após o Avianca, ingresso para o portão 09, azul 4076. 64, decolado aos 26, controle, frequência 119, decimal 35, boa viagem. 035, obrigado, boa tarde. Papatango, Romeu, Hotel Yankee, pista no 7, decolagem autorizada, vento 150 graus, 109. Tango, Romeo Hotel Yankee, decolado aos 28, direita, corredor Chechame, controle 119.35. Decolado aos 28, Romeo Hotel Yankee, 119.35, obrigado, até a volta. Tráfego avistado, cheque trem de pouso, vento 160 graus, 129, ajuste no 09, formação de tráfego à direita, Papa 32 Romeu, decolou pico no 7, mantendo o corredor axé. Pouso autorizado, vento 170 graus, 129. 7356, baixado travado, tem livre pouso, 90356. Salvador, Sané 6255, boa tarde. Tá, já tive 6255, tráfego avistado. Continua a aproximação, tipo no zero, aguarde a autorização do pouso. Tá, segunda 6255. Pessoal, 2063 está pronto para o pushback de treinamento no 10. 1067, portão 10 autorizado, time táxi. O transponder agora é 5060. 5060 autorizado, push 90, 2067. Passo atrás, 201 na 6656. Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, né? 356. 0 graus, 109, ajuste no 019. Boa tarde, China 6213. Airbus Companhia Porta Final. Observe a passagem, após autorizado alinhar e manter. 5-5 no solo 3-4, direita via Foxtrot, chame solo, frequência 121, decimal 1. 255, vai lembrar Foxtrot, chama solo 211. Uma boa tarde. Tarde. Decolagem autorizada, pista no zero, vento 170 graus, 129, ajuste no zero, 19. Decolagem, vento 219. Solo, Xané, 625, boa. Xanémia 255, táxi autorizado, Alfa, Juliette, portão 04. Juliette, para o 4, Xanémia 255. Gol 2067, solo. Vai, desculpa. Estou respondendo agora 5553. 5553, está pronto para o táxi, 2067, 181 a bordo, 420, Galeão. Gol 2067, táxi via parte principal, táxi foi Índia, ponto de espera do 0 Chame Torre, 118, 195, Kenegal no 099. Ele táxi, parte Índia, ponto de espera 295, 19, ajuste o 2067. Chame 6213, decolado 36, controle, frequência 119, decimal 35. 1935, 6213. Via 255, via passagem a Boeing da Gol, livrando parte após ingresso portão 04. Ok, visual Boeing, vai dar passagem após Juliette, parte. Xanémia 255. Xanémia 3283, vindo da informação aqui para a autorização Brasília. 3283, Brasília autorizado, nível 360, apreso 167. Recola pistão no zero, primeira curva direita, saída arbox, eletro. Controle Salvador, 1205, 119-3, 0, apertou o Lônio 7, decola da Mono 0, primeira curva direita, arbol, eleva, controle 199, decimal 35, aciona 5542. 432, seco, primo correto, chame pronto. Salvador, boa tarde, gol 2067. Gol 2067. 067, boa tarde, autorizado alinhar, decolar, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-0 nós, ajuste no 0, 1-9. Ainda decola, pista 1-0, ajuste no 0, 1-9, 1-2-0-6-7. Salada Tower, good afternoon, Papa Tango Echo Delta Fox, maintaining rotatória heading, we have the runway side. Echo Delta Fox, left to know the traffic inside, check landing gear, wind is 170 degrees, 10 knots, runway 17, clear to land. Okay, clear now, clear to land, runway 7, Echo Delta Fox. Zero67, teclado 241, chame controle, frequência 119, decimal 35, boa viagem. 35, boa tarde, 67. Eco Delta Foxtrot on the ground of 4-3, leaving via Papa, for the taxi to Aerostar. Okay, via Papa, Aerostar, Eco Delta Foxtrot. Boa tarde, Azul 4-0-8-9-5 da Tatá. Para a vitória, tem que tomar protegação, estamos com a sua cópia. Azul 4-0-8-9, quero dar a vitória da vitória. 1-3-4-0, pelo Azul 4-4. Eu falo que estou no 0, primeira curva direita, saída da EL, lenta, BDEV. Controle Salvador 1-119-35, responde 5-5-5. Vamos aí.

Bom Salvador, boa noite, 67. Tá ciente da informação, papá, autorização, Brasília. Brasília, pronto, cópia. Pronto, 67. Andrezero Brasília, nível 360, operador 197, decola pista 10, primeira curva direita, saída Arbor, Elefa, controle Salvador 120, corrigindo 119, decimal 35, transponder 5555. Já 360, via operador 197, decola da Unesco, 110, curva à direita, Arbor, Elefa, saída. Controle 1935 e transponder 5555, gol 1867. 6254, passar um papá, autorização Rio. 6214, Xanera, qual horário? Corrigindo 6254, estima aos 37, 1537 horário. Sim, de protocópio. Protocópio. Autorizado Rio de Janeiro, nível 360, operador 44, decola pista 10, primeira curva direita, Amidael, Leda, direto, operador 44. Controle Salvador 1, 19, decimal 35, transponder 5530. Só uma curiosidade, depois da Euler, eu vou o quê? Depois da Euler, interceptor Rio 3144. Ah, perfeitamente. Então, autorizado Rio 360, rota conforme, decola na zero, curva direto, direita. Da Euler, interceptor 3144. Controle 119-35 e aciona 5530, chanel 6254. Chanel 6254, corrigimento correto, chame pronto. Bora. Solução 3283, posição 05. Pushback acionamento. 3283, portão Salvador, Mike X-Ray Charlie? Mike? Mike X-Ray Charlie. De 3 pra onde? Mike X-Ray Charlie, solo. Perdeu, solo. Chamei na frequência errada. Sim. Oi, Salvador, boa tarde. 3204-3, estabilizado em LS73. Boa tarde, então 3804, tráfego avistado, cheque trem de pouso, vento 150 graus, 129, ajuste de altímetro no 019, pistão no 0, pouso autorizado. Tem pouso na pistão no 0, ajuste no 019, abaixar de trabalho. 3804. Forma Airbus até finalizou o pushback agora para a cauda no pote 3. Para o site do TAN 3223, o 163 a bordo, 350 ao Fernando Campinas. 3283, em frente, parte principal, taxa Índia, ponto de esfera da 01-1895, Senegal no 019. Mantenha a posição, Lima Kilo Grupo.